Deste sangue aqui derramado, ergue-se a cabocla e a batalha. É aqui me liberte do teu zelo, bendito bodoque, cabocla guerreira. Concede este teu coração à terra, dê minha vida para te adorar, ok, cabocla.